Deus quem nos dá vitória. Aleluia. Solte a voz tão alta e louve ao teu Senhor. Comigo. É meu Deus que me dá vitória. É meu Deus que me dá vitória. É meu Deus que me dá vitória, ó Senhor. Jesus está perto, seguro em sua mão. Eu não temerei.